Brown, good evening, Ocean Air 6-3-1-3, vacating the runway. Canada 6-3-1-3, Apple 6, Alpha Juliet, KT-04. Alpha Juliet, 404, 6-3-1-3. Espera, pronto, tá 3, 2, 1, 5. Porta 3, 2, 1, 5. Tan 3815, autorizado, aliás, decolar a pista no zero, vento 150, grau 099. Ali decola de 10, Tan 3815. Salvador, 096, não é possível ainda Freud Prate? Para o centro de Recife, 2545, Aldenão 2800, diretamente. No LS Azul 4298. 2, completa aproximação LS, chama a torre Salvador em 1, no 8, decimal 95. 1895, grato, 4098. 096, copiou o controle? Torre Salvador Azul 4298, final de 6.090. Azul 4298, tráfego avistado, mantém a aproximação, vai de pista livre. Sente, 4298. Controle Salvador, boa noite, 2782 Azul, passando Obdurge, plano de Mare, ciente da Whisky. Beleza, sem identificação, autorizada a chegar a Mare, chama no ponto ideal, descida. Chegada a Mare, vai informar no ideal, 2782. Tana 3815, declarado 07, chame controle de Salvador em 120, decimal de 0. 208. Controle de Salvador, 3815, passa a Rio, saída da El. 3815, contato radar decolagem, firma acionamento de voo 340, posso fazer 2 para 3, Leleta. 2000 para Leleta, 3815. 2298 no solo 09, libra direita 121 1. Direita 121 1, meu parceiro, né, cara? Solo Salvador, boa noite, Azul 4298, liga na foto. Azul 4298, boa noite, autorizado táxi Alfa Juliette, posição 01. Alfa Juliette, posição 01, Azul 4298. Controle OTAS 3295. Sim. Poderia voar ótima? Ué. 2782 para descida. 3, desça para 050. 050 na Mari 2782. Do 15, vou direto pro base. Pro base, 3815, obrigado. Direto pro base, por vez. Base direto, 3815, obrigado. Certo, eu chamo o centro Recife, 251, adena 33, decimal 25. 251, 3325, obrigado. Controle, o Azul 2782. Siga. Após Itape, a gente vai solicitar o ILS Whisky, se possível. Eu na chegada na área, agora o ILS Whisky 2782. Whisky na Mari 2785. 82. Azul 2782, após ETAP, pode voar o Serra Viva 368, senhor? ETAP, estou autorizado 366, descendo para 250010, o time tem salvador 020. ETAP, voa o Serra Viva 366, descendo para 2500, 2782. 782 estabilizado, final do ILS Whisky. 782, complete aproximação ILS Whisky, chama a torre Salvador em 18, decimal 95. 18-95-14 Salvador, azul 2782, boa noite. Salvador, boa noite, 2782 azul, final ILS Whisky, tá agora a 3 milhas do Serra Vida 372. 2782 da Azul, estou em contato visual, sem livre pouso, pista no zero, vento no 50 graus, com 99. Livre pouso, pista no zero, Azul 2782. Isso não tem a nível de voo 040, beleza, de chegada bom. 040 na bomba. Trouxe 62-24-37. 24, sem identificação, mantém o nível 050, autorizado a chegar a Mari. 050, Mari, autorizaria em TAP? Vai. Fala, Salvador, boa noite, de TAP, mais bravo. Qual é o TAM? É o TAM, Mike Bravo Lima. Mike Bravo Lima, Salvador. Ok, estamos na ponte número 8, autorização de rebote para a remota número 13 do ponte 1. Do 08 para o 03? Negativo, 13, 13. Uno 3, ciência do rebote, reporte calçado, posição Uno 3, Mike Bravo Lima, reporte ao térreo. Lima, reportar ao térreo. Por gentileza, vento para o 2782 da Azul. 160,7. Obrigado. No solo, os 27, livre à direita, 1-2-1-1. Direita, 1-2-1-1, azul, 2782, obrigada. Dorma Buenas, Azul 2782, livrando. Azul 2782, boa noite, eu prossiga via Alfa, Kilo, posição 04, Lima, pátio 3. Alfa, Kilo, posição 04, Lima, no pátio 3. Azul 2782, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. Pro 246, reduz a velocidade para 2309. 239, Duna 246. Semelho 24, Rui Duna. Duna, minha 224. Salvador, clients. Good evening, Oceana 6313 information. We request flight level 360 to Guarulhos. Oceana 6313, clear to Guarulhos as flight en route, SID, Tael, Leda, Modva. Flight level 360, runway 10, after takeoff right turn, call code 5035, departure control frequency 120.8. To Guarulhos, via flight en route, flight level 360. A right turn at takeoff, dial Leda Monica, 5035, spot and control 13050, Ocean Air 6313 and 04. Ocean Air 6313, departure control 120.8. Departure control 120.8, Ocean Air 6313. Ocean 6313, respect correct, call me ready for start and push. I'll call for Ocean 6313. O patrão está recebendo equipamento de transporte do voo 1241. Ativo, recebendo 5021. Normal. Vamos, mais Bravo Lima, informa já. Estacionado na remota número 13, grato, boa noite. Sim, boa noite. 888, identificação desse mantém ao nível de voo 050, por exemplo, a chegada é bom. Bom, 050 no 888. Quatro, liberdade para o Free, Bruno Zero, chama chapizado no curso, louco de abraço. Semana amanhã, 2x4. Hugo, controle Goma 246. Liga. Você já pode reduzir até 210. A gente deixa para 3 mil pés, o último em Salvador é 1020, reduzir para 210, mano. Está reduzido. Já dá pra reduzir mais, teste 3.000, confirmado? Correto. Mantenha presente pro, será como limite o localizador, aguarde o vetor final para interceptá-lo. Tá bom, está na 210, pode manter a 210, aí já reduz um pouquinho mais também. 4.6 para Lucas 2, esquerda 140, chama estabilizado, desce para 2 metros. Esquerda 140, vai chamar estabilizado, desce 2.1, 2.4.6. Está estabilizado? Está estabilizado? Na 224, está estabilizando agora. Aproximação LS, chame a torre Salvador em 1.8, decimal 95. Confirma a frequência da torre? 1.8, decimal 95. 224, contato visual, livre pouso na 0, vento na 30 graus, 99. Livre pouso, Xené 624. Visão, parou, aerógrafo, voo na 246. 46, complete aproximação LS, chame a torre Salvador em 1.8, decimal 95. 18.95, boa noite, obrigado. Salvador Ground Ocean 66313, ask stand 04, push and stop runway 10. Ocean 6313, stand by for start. Roger, stand by. Continue a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Aguarda pouso. É. 050 na Mário, no 170. Confirma como é sério o onde está dentro. 5x5. Ok, obrigado. É, possibilidade de voar aí, tá, seu Duna? Vai. Bano 888, desce para 3.000 pés, ou time tem Salvador no 020. 3.000 no 020 no 888. Autorizado táxi Alfa, Juliette, posição 03. Alfa, Juliette, posição 03. 79. Ah, ok. Pouso autorizado, vou no 246. Ground Ocean 6313, confirm how long until we are clear for push. Please stand by, please. There are southbound aircraft leaving the runway to position 02. Stand by, please. 6313, roger. 246, Bruna, você escuta? Sentinel 246, possível táxi, tem Alfa Juliette, posição 02. Alfa Juliette para o 02, 246. 0403, ali chegada bomba. Bombo para o 040, azul 2747. Selo, autorizado o procedimento no 882. Caso desse para 2003, altímetro no 020, chama estabilizado no curso do localizador, no 888. 2000 chamará, no 888. Tony, boa noite, está 3178, 180 por 150, com a informação ISCA. 3178, identificação desse mantendo nível de voo 060, autorizado a chegar a Mali. Identificou 060, está 3178. Can you confirm that the reason that we are waiting for? There is only one way to leave and enter on the main room. Yes, we are waiting here for about 5 minutes. Localizador pista vista, o Gol 1-888. 8, complete a aproximação LF, chame a torre Salvador em 1-8-8, boa noite. 1-8-9-5, boa noite, 1-8-8-8. Torre Salvador, boa noite, 1-8-8-8, 2 milhas para Simbra, pista vista. Triplo 8, vai contato visual, tem livre pouso pista na 0, vento no 50 graus com 8 nós. Tem pouso autorizado, não na 0, vou no 882. Call me right for text. 6731, right. 70, para 2 mil pés, altimetria em Salvador, 0020, livre lista X-Ray, chama estabilizado no curso do localizador. 2000, ele vem da companhia estabilizada no X-Ray, 1170. 22707, redução de velocidade para 2109. 2509, azul 2707. Para 2109. 2109. Controle de Salvador, 0970, descendo 1970, switch. 970, tem indicação, deixe mantendo voo 070, autorizado a chegar da Mari. 770, na Mari, voo 970. Confirmando, é o 070, né? Correto. Ok. Ready for taxi, we have 149er on board, 5 hours and 6 endurance, diverting to Delhi. For Ocean 6313, taxi approved until holding point runway 10 via taxiway India, when red call tower 118.95, QNH 1020. 1020 India, 1189, 6313. Redução de velocidade 2109. 210 nós para 3178. Gol 970, solicita para o ajeitado, altura? Autorizado ITAP no 970. Obrigado, ITAP. Autorizado ITAP, gol no 970. ITAP, gol no 970, obrigado. Azul 2707, desça para 3.000 pés, altimetria Salvador 1020, agora descendo LS. 3.000, com 1.020, autorizado LS, azul 2707. Triploide na sala 54, 1219. 21 hora, obrigado. Solo, boa noite, gol no triplo 8, livrou na 54. Gol 1 no triplo 8, boa noite, autorizado táxi Alfa Juliette, posição 04, indicado. Alfa Juliette 04, confirme? Confirmo, Alfa Juliette 04, indicada. Ok, Alfa Juliette 04, obrigado. Estabilizado 1970. Com prédio de aproximação LS, estima de aproximação Salvador em 1.8.95. 1.8.95, já. 2707, nível LS, separador de motel, chama estabilizado no curso do localizador. Sobrevoo 1970, chama estabilizado. Azul, 2707, nível LS, chama estabilizado no localizador. Chama estabilizado localizador da X-Ray, azul 2707. 3178, redução de velocidade 1809, pista para 3000 pés, altímetro no 030. 3.020, 180 nós, na 3178. Salvador, boa noite, gol 1970, estabilizado ILS, 10. Boa noite, 1970, continue a aproximação, aguarda na autorização de pouso. Aguardando, 1970. Boa noite, Stan 3305, formação Alfa, solicita o 3190 para a retícia. Stan 3305, boa noite, autorizado Recife, aerovia conforme o plano, nível 310. Perfil de saída Puca, transição Aracaju, decola pista 10, primeira curva esquerda. Aciona o transponder 5047, frequência do controle Salvador em 120.8. 3190 aprovado para Recife, conforme a nota do plano, Alfa Zulu 1-7. Saída Puca, transição Aracaju, decolamento da 1-0, curva esquerda, transponder 5047, controle 208, 3305, posição 5. 3305, por gentileza, repito o nível autorizado, transponder. Nível 3190, transponder 5047, transponder 305. São 3305, cotejamento correto, reporte pronto para o flashback e acionamento. Gente. Salvador Azul 4980, frente ao Luiz, 3-0 Recife. Quatro, Clementine, Quatro, 360, perform the departure. Clementine, 23, follow 360, and request to track direct to Linda or Maxima when able. To direct Linda intersection at 6313. Track direct to Linda, 6313, thank you. Aprovado 350 para Recife, via Pesolo 17, a saída Pucaru com curva esquerda. 5041 no transponder e 1208 é o controle para o Azul 4980. Azul 4980, protegimento correto, reporte pronto para o feedback e acionamento. LS, chama a tua Salvador em 1985. 295, obrigado. Salvador Azul 2707, boa noite. De 8, desce para 2000 pés, o altímetro em Salvador 1-0, 2-0, LS X-Ray, chama estabilizado. 2020, chamará estabilizado LS X-Ray, na 3178. Para 970, desce para 3000 pés, o altímetro em Salvador 1-0, 2-0. 3020, eu vou 970. Salvador, boa noite, gol 1170, livrando na porta. Gol 1170, autorizado táxi Alfa, Juliette, posição 10. Alfa e Juliette, autorizado para 1-0, 1170. Livre pouso na 10, azul 2707. para posicionamento azul 4980, posição 0. Azul 4980 autorizado, puxa, pega acionamento, chame pronto para o táxi. Autorizado, puxa, acionamento azul 4980. Na CLS, chame a Torre Salvador em 1-8, preciso mandar. 2895, boa noite. 470, liga de S, você para 2000 pés, o último de Salvador. Está no curso do localizador. Autorizado, chame estabilizado no X-Ray 1-0, voo 970, bem-vindo. 02, guarda, pista livre, na 3178. Um, 4959 autorizado, Eliel, via Golf 677, nível 140. Saída coral, decola pista 10, curva direita. Transponder 0260, frequência do controle em 120, decimal 8. 4-0 aprovado, Ilhéus, Golf 677, decola da 1-0, direita, coral. 0260, transponder 1208. É do 4959, protegimento correto, confirme posição. Pátio 3, já lhe confirma a posição. Sente no pátio 3. Afirmativo. 270. Direita, confirmando frequência. R6313, can taxi now, frequency 135.1, cut 133.5. This is for, what's your name, 6313, sir? 1235, what's the system there? Taxi, frequency 131. Further control, Shana 6313. Go ahead. Did it say again information? Exact intensive sound frequency 125 decimal 1. Back up to 133 decimal 25. 125 decimal 1, 12325, thank you, Shana 6313.